hora certa de pensar em Analisur Calçados, a maior variedade em confecções e sapataria. Pontualmente na Cidade do Ouro, 22 horas. Daqui a pouquinho começa o bloco. Calçados, a mais completa loja de calçados e confecções. Veste e calça você e sua família com o que há de mais moderno e atualizado no mundo da moda. Em Anadissor Calçados, você encontra as mais afamadas marcas e etiquetas. Topper, Adidas, Rainha, Samelo, Olympus e Penalty. Anadissor Calçados, calçadão da Coronel Teixeira, telefone 1043, Jacobina. Tava dando uns revertérios, só vendo. Aí me disseram pra levar lá no danado da oficina clínica Gerard. E não é que deu certo. Meu carro entrou todo em lecheio e saiu nos trinques. Até parece que o pessoal foi treinado no São Paulo. Oficina Clínica Geral, a garantia que o seu carro precisa. Avenida Castelo Branco, sem número, telefone 621-3068, Jacobina, Bahia. Agora 22 horas mais 4 minutos. Sequência do programa Comunicação Noturna. E contamos agora com a participação do ouvinte, a Ivanildo, aí no bairro, que oferece para Nilcete em Campo Formoso. Alô, minha amiga Nilcete em Campo Formoso. A sua amiga Ivanildo oferece a próxima música para você. Sua avó, Niterina. Ali em Castelândia, ou Castelândia ligada com a gente aí, participando do programa Comunicação Noturna. A Ivanildo oferece para vocês, a Nilzete em Campo Formoso e sua avó, Castelândia, o próximo sucesso, Anjo.